Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia, caros e caras ouvintes. Estão a ouvir o 8º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje estamos na localidade da Gramassa. Gramassa é uma bela aldeia da freguesia da Aldeia das 10, junto ao belo Monte do Colcorinho. Nesta aldeia podemos contemplar belas vistas para a Serra do Açor e o bem-estar e a tranquilidade são palavras dominantes para os que vivem nesta localidade. Foi no trabalho desenvolvido na Gramassa que tivemos a oportunidade de conhecer o Tio Fonseca. Prestes a fazer 94 anos, continua tendencialmente bem disposto e sempre disponível para contar histórias da sua vida. Andou por Lisboa, vendeu cautelas na mesma rua onde Amália Rodrigues vendia laranjas, foi canalizador de profissão, mas fez muitas outras coisas. Durante toda a sua vida foi na Gramassa que sempre quis estar. Assim que teve a oportunidade, voltou em definitivo para a sua terra. Hoje, por questões de mobilidade, sai muito pouco de casa, mas está contente porque a sua casa se situa na sua terra, onde pode vislumbrar o que sempre quis, as suas terras, as suas gentes. Vive com a sua esposa e companheira de vida e só isso já o faz feliz. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Fonseca. Começo por lhe perguntar, onde nasceu e em que escola andou? Andei na escola onde vou nascer. E nasceu aqui, na Gramassa? Nasci na Gramassa. Muito bem. E aqui andou na escola da Vala Maceira, porque na altura não havia escola aqui na Gramassa, não é? Na escola primária. Nada. Quer dizer, na altura estamos a falar ali 1920, 1930, portanto também se não havia nessa altura também já não houve, não é? Tinham que ir para a escola da Vala Maceira, onde a Vala Maceira onde está o santuário de Nossa Senhora das Preces. Até aí, o Sr. Fonseca, andou na escola até que idade? Andei lá há pouco tempo. Foi até fazer a quarta classe? Não cheguei a fazer a quarta classe. Andou lá até quando pôde, não é? Depois tinha que ir... Depois fui para Lisboa. Teve que ir trabalhar, pois. E depois teve que ir para Lisboa, pronto, teve que ser, não é? Não foi por escolha sua, mas teve que ser. Com certeza. E diga-me uma coisa, o Sr. Fonseca tinha irmãos? Tinha uma irmã. Tinha uma irmã, exatamente. Já não tenho, já faleceu. Infelizmente já faleceu. Pois, olha, não teve a sorte de chegar aos 94 anos. Era mais velha ou mais nova que o Sr. Fonseca? Mais velha que eu. Tinha mais de 3 anos. Muito bem. E então estava-me a dizer com que idade foi para Lisboa? Tinha, acho que era uns 11 anos. 11 anos. Era uma criança, não é? É. Quer dizer, na altura, com 11 anos já se tinha que saber mais coisas que coisas com... Eram tempos diferentes. Pois. 11 anos, só sei agora tem 93, 11 anos foi aí por volta dos anos 40, anos 50, não é? Pois, pouco mais ou menos. Pois, exatamente. Mais ano, menos ano também. Depois, com que idade mudou-se para, nessa altura para Lisboa? O que é que fazia lá? Fui para... andei lá a vender cautelas. Exatamente. E conte lá essa história, como é que começou lá a vender cautelas? Tinha lá um tio seu, não é? Estava lá um tio meu a vender tabaco na Rocha Condóbitos. Sim. E agora estava lá ao pé dele e ia dar uma voltita para vender as cautelas. Sim, mas na altura ele vendia lá tabaco, pronto, numa loja, pronto, na avenida. Não era loja, era um armáriozinho que ele tinha lá ao pé do pegador posto da guarda fiscal. Ok. E à noite, quando era para arrecadar, levava as duas, uma parte cada vez, era devido ao meu, era em cima de um do outro o armário, e levava aquilo lá para dentro do posto. Da guarda fiscal, não é? Da guarda fiscal. Para não roubarem à noite. Pois, exatamente. E depois? Manhã, mas já havia pessoas nessa rua, ou crianças, pronto, ou jovens, como você tinha, a vender cautelas nessa altura, nessa rua? Havia, andava por lá, a malta por um lado e por outro. Pois, e você também aproveitou e também ia vendendo, também não é? Ia vendendo. Pouco vendia. Vendia pouco? Era mais o passeio, mas fazia aquela volta todos os dias. O pouquinho que vendia já era bom, não é? Já ganhava alguma coisa. Mas como é que funcionava a questão das cautelas? Você vendia e depois tinha que entregar esse dinheiro a alguém ou ficava para si? Não, o dinheiro era era para pagar a cautela, porque tinha de se comprar. Você comprava a cautela e depois vendia pelo mesmo preço ou vendia um bocadinho mais cara? É um bocadinho mais. Para ganhar algum lucro, pois. Não é? Pois, mas na altura também não havia de ser muito. Era pouco. Exatamente. E chegou a entregar algum prémio? Então vendi o segundo prémio. Olha, já não é mal. Não foi o que vendi, mas... Na altura se calhar não era muito, mas já dava jeito. Já era dava dinheiro. Jeito. Era dinheiro, exatamente. E foi nessa avenida que que esteve e chegou a conversar com a Amália Rodrigues. O que é que ela fazia lá? Vendia fruta. Estava numa banca a vender fruta? Não, andava também lá por... Aí lá para um lado e para outro? Pois, a vender fruta, é. Pois, olha, o que eu estou a perceber, na altura, muita gente andava, era mais vendedor ambulante, não se fixavam num sítio e vendiam ali. Era vendedor ambulante. Pois, olha, já estava a ter as 2:30 ou as 3? As 2:30. São 3. As 3, já estava a ter as 3. Olha... muito bem, foi nessa avenida que conheceu então a Amália, que nessa altura ainda não cantava. Se a Amália fosse viva, hoje teria 101 anos, ou seja, mais 7 que o senhor Coutinho Fonseca. Era um bocadinho mais velha, pois, nessa altura. E será que nessa altura já cantava? Não sabia. Já devia cantava cantar. Já cantava. Era novita, mas... Até podia fazer ali uma música para chamar a clientela. Venha comprar as laranjas, alguma coisa. Ou a fruta, não é? Durante esta altura, pronto, vendeu aí cautelas até que idade, mais ou menos, Tia Fonseca? Até, sei lá. Ora, eu fui para lá com 12 anos. Talvez aí. Não chegou aos 20. Até aos 20, olha. Ainda vendeu alguns 6, 7 anos, pronto. Porque depois também me contou que foi segurança de um convento. Também trabalhou como segurança num convento. Ah, mas depois foi mais tarde. Foi mais tarde. Pronto. Para não deixar sair, era você que não deixava sair as freiras, não é? Pronto, mas tinha que, nessa altura tinha que se aproveitar qualquer coisa para conseguir. Para viver. Pois, para conseguir ganhar dinheiro. E ainda há aqui outra história, quando era criança... Tentou, já não me lembro que você me disse se foi cá ou se foi, já foi lá em Lisboa, se foi cá na Gramaça ou se foi já lá em Lisboa. Tentou pegar numa panela mais pesada daquilo que você podia, não é? E depois, ainda hoje tem marcas disso. Como é que foi essa história? Conte-nos lá. Queimei as pernas. Queimou as pernas, mas foi a pegar numa panela quando? Era para ir levar lá quem? Não, estava a tratar de comer, que a minha tia estava... Estava na cama, estava... Mas já, você já estava em Lisboa, já foi em Lisboa isto? Pois, foi. Já foi em Lisboa. Então, é claro, estava a fazer o almoço e depois virou-se, pegou no fogareiro, que era carvão. Pois, dos antigamente. Fomos lá de um lado para o outro. Aquela merda virou. É claro, eu não tinha força, aquilo ainda era pesado. E eu, é claro, pegava e aquilo, não aguentei aquilo, que claro. Virou-se para, em vez de virar para ali, virou-se para cima de mim, queimei as pernas. E para cima de si, pois. E na altura, ainda, pelo que me contou, ainda tentaram tratá-lo em casa, não foi? Foi. Não o queriam levar ao hospital, ainda ver se ficava bom. Pois. Mas não ficou? Bom, não, que isto estava cheio de pus. Pois. Claro. Esta parte. Água a ferver pelas pernas, não é? Pois criou, andava lá com umas folhas e tal, mas não deu nada. Em casa, não é? Casa. Teve mesmo que ir ao hospital? Pois teve de ir para o hospital. Você nessa altura havia até quê? 12, 13, para aí? Menos? Pouco mais ou menos. Mais ou menos. É exatamente. Igual. Ainda hoje tem marcas disso, não é? Ainda hoje nas mesmas. Tenho daqui até aqui, está. Aquele balde daqui também, daqui até que foi a água que caiu, estava a ferver e a sua carne. No meio do azar ainda teve sorte, olha, podia ter sido pior uma água, uma panela assim de água. Ah, olha, pelo menos nunca mais a sua tia lhe mandou ir ver do tacho, do fogareiro. Do fogareiro nunca mais foi ver. Depois, quase no fim da sua adolescência, ou início da idade adulta, até tendo em conta os tempos antigamente, que eram diferentes, não é? Claro. Hoje em dia só se é adulto a partir dos 17, 18 anos, pelo que as pessoas dizem, não é? Depende das pessoas. Mas na altura tinha que ser adulto muito mais cedo, não é? Pois é. Tinha que sair da escola, a maioria das pessoas saía da escola a partir dos 10, 11 anos. No máximo, olha, tinha que aprender uma arte para trabalhar em alguma coisa e viver, exatamente. E qual foi a... E você, na altura, com o seu tio, não é? Como disse há pouco, tinha um armário... pronto, um armazenzinho onde vendia cigarros. Porra. E era perto de uma empresa, não é? Era perto da... era CUF naquele tempo, hoje é Legionado. Será que essa empresa hoje em dia ainda existe? Não existe. Sabe? Ainda existe. Existe. E era uma empresa de que era uma empresa de canalização. Era... E depois o seu tio conseguiu que você, pronto, fosse aprender primeiro... Fosse para lá trabalhar. Como é que foi? Arranjou-me lá, foi lá ao escritório e escreveu-me lá e eu chamaram-me para trabalhar. Mas foi logo para trabalhar ou primeiro foi para aprender? Para trabalhar. Oh, aí é logo para Nem que fosse só chegar o material, não é? Bom. Já ia aprendendo como se faz. Pois é, não estive lá como aprendiz. Quando fui para lá foi mesmo para trabalhar. Olha, teve menos sorte que alguns. No duro. Teve menos sorte que alguns, porque algumas pessoas, e até nos contam, que na altura tinha que se aprender uma arte, não é? Mas primeiro passavam por essa fase de aprendiz, não é? Não, você foi logo trabalhar. Eu fui logo trabalhar. E já tinha que idade mais ou menos nessa altura, lembra-se? Eu já nem me lembro. Ah, ia ter alguns 17, 18? Ainda é antes. Ainda foi antes? Acho que um ano e dois anos. Aí, uns 15, 16? Sim. Começou. E depois trabalhou lá nessa empresa durante... Até à reforma? Até me ver reformado. Aí, eu trabalhei lá uns 37 anos. Ah, aonde? Pois. Muito tempo. Sempre foi canalizador. Se fosse agora ainda era capaz de fazer uma canalização de uma casa, já não é? Porque já não tem realmente força física para isso. Mas para orientar, o cano passa por aqui, depois passa por ali, ainda era capaz? Era capaz e era capaz ainda de fazer. Já devagarinho, não é? Mas ainda fazia. Pois. Óbvio, também você 37 anos já fazia de cor. Mas vocês lá nessa empresa faziam mais canalização de casas? Era mais de... Não, de casas não. É quase tudo... Grandes navegação. Edifícios. Navegação? Navegação. Seja de barco, estava a dizer de barco. Pois. Era quase. Interessante. Como é que a canalização de um barco, ou seja, para ter água lá dentro, não é? Ah, água para ter... Tem muita água, tem de ter água, que tem de ir para camarotes e casas de máquina e essas coisas todas. Tinha de ter água. Ah, não sabia. Olha, você isso não nos tinha contado. Era quase tudo de barco, jatão, que fazia. É. De casas pouco. Pois. Casas pouco. É. Isso, casas era... Se fosse andar um serviço lá dentro da companhia, que às vezes fosse preciso, é que fazia. Agora o resto para fora, para casas, não trabalhava. Olha, era só não sabia. Interessante. Era que era para os barcos pelo menos não afundarem. Não, e para terem água lá dentro, claro, porque havia nessa altura viajava-se muito de barco, não é? Não é como agora. Para tudo, é claro. Claro. A água tinha de ser, era como se fosse uma casa. Exatamente. De viver. Porque nessa altura viajava-se muito de barco. Hoje em dia quase se viaja sempre de avião, pronto, nessa viagem de barco, mas menos. Era quase tudo de barco. Aliás, e até ainda encontrou o assunto que lhe ia perguntar a seguir, nós temos pessoas que foram naquela altura para a guerra, não é? Nos anos 60, 60, 70, foram para a guerra e iam sempre de barco, num barco que até era... Havia o Vera Cruz e o Príncipe Perfeito, se calhar havia mais, pronto. E passavam, chegavam a passar 10, 15 dias em alto mar, não é? Tinham que ter condições. E até mais. Histórias de vida. Vidas com histórias. O senhor Otim Fonseca não teve que cumprir serviço militar, não é? Não. Pelo menos nisso... Fiquei livre. Pelo menos nisso pode-se considerar um sortudo. Não, o que é que eu ouvi fazer? Claro. Você apresentou-se para a inspeção. Pois. Não o quiseram. Pois. Ficou livre. Não o quiseram, quer dizer, se calhar já tinham as vagas todas cheias, pronto, olha. E você ficou livre, exatamente. Eu era fraquito, era um pauzito de virar. Será que era por causa disso? Até um bocado é fraco, eu era fraquinho. Era magrito, baixito, não o quiser. Olha, às vezes enganam, não é? É, sim. Os mais magritos eram os que podiam dar mais. Olha, e foi também por essa altura, quer dizer, já conhecia, mas foi também por essa altura, digo eu, 20, 20 e poucos anos, não é? Que conheceu a sua Alzira. Tem 6 anos de idade, tem mais... Bom, você, conhecia desde miúda. Já conhecia desde miúda, daqui. Bom. Pois também é daqui da Gramaça, não é? E depois quando vinha cá nas férias... Porque você, quando foi para Lisboa com 11 anos, continuava a vir cá nas férias, não é? Casa dos seus pais. Dos seus pais não, porque infelizmente, pelo que me contou... Meu pai morreu, acho que eu tinha 4 meses ou 3. Pois, o seu pai faleceu cedo. Pois, vinha ver a sua mãe e os tios, pronto. A sua mãe tinha cá irmãos também? Tinha. Pois, vinha cá ver a sua família, tios, primos e... Mas eles também cá não estavam em Lisboa. Também estavam em Lisboa. Exato. Aliás, a Gramaça é uma aldeia que tem essas características, não é? Que muita da população, e nós até vemos pelas pessoas que vamos falando, e pronto, foi para Lisboa na fase de trabalho e agora muitos deles voltam, ou então passam cá os meses e passam outros meses lá, não é? Mas nessa altura quase toda a gente foi para Lisboa, não é? Aí é que é o caso. Aqui no se governava. Claro. Tinham coisa, mas não dava para governar. Podiam, pronto, tinham a agricultura, que podiam cultivar algumas coisas para comer, mas fontes de rendimento onde ganhar dinheiro não havia, não? Não. Onde é que havia? Não havia. Aqui não havia resina? Não. Não. Pois? Aqui não. Pois não havia quase havia nada. Havia uma coisa de qualquer, mas não sei, que o trabalho que o tio, por exemplo, o tio Fonseca, o trabalho que pudesse fazer aqui remunerado, ou seja, que pudesse ganhar dinheiro, não havia? Não. Era só... E daí, pois foi... Só às vezes que havia um bocado de terra, mas isso não chegava. Claro, não dava para alimentar. Não é? Pronto, mas é como lhe digo, depois foi começando a ir um da Gramaça, outro, e depois uns vão chamando outros. Você também foi, porque tinha lá a família, não é? Pô. Tal como outras pessoas. E depois mal podiam, olha, vinham passar aqui a reforma à Gramaça, como você. Eu? Outros. Pô. Mas já estava-me a dizer então que já conhecia a sua Alzira, pronto, a sua esposa, já tinha conhecido aqui. Não. Mas ela só foi para Lisboa quando? Foi logo? Foi logo, assim que casaram, praticamente. Você tinha que idade quando se casou? Não pode falhar nesta que ela está a ouvir. Eu já nem sei bem que idade é que tinha. Há quantos anos é que a gente casou? 1954. 54, que idade é que você tinha em 54? Você nasceu em que ano, Sr. Tio Fonseca? Já não sei. Já foi há tanto tempo que já não se lembra. Posso falar? Fala. Meu marido nasceu em 1927. 27, já viu? Ah, foi 27, foi. Então, 27, vamos lá ver se temos aqui bons na matemática. 27 para 54 vão 27 anos, parece-me. 27 anos, ou seja, você tinha 27 anos. Se a sua Alzira tinha menos 6, tinha 21. E foi nesta altura também que ela foi, pronto, que o acompanhou para Lisboa. Lá chegaram a construir alguma casa ou viveram sempre em casa alugada? Vivi sempre em casa alugada. Pois. E depois, para o final, mais para o final, depois é que foi construindo a casa onde vive hoje, não é? Pois. Esta. Pois. Foi construindo aos bocadinhos, com a ajuda também... Pois, que eu vinha cá de férias e fazia o trabalho. Claro. Uma parede de uma vez, depois outra, e depois um azulejo, e depois as escadas, depois uma casa de banho, e a fazer. É. Há quem diga que uma casa nunca está acabada. Aí é que é o caso. Há quem diga que uma casa nunca está acabada. E regressou, ainda se lembra do ano em que regressou à Gramaça mesmo, de reforma? Esta tem a cabeça mais apurada aqui. Também é mais jovem. Quando é que a gente... Senhora Alzira, quando é que voltaram à Gramaça? Quando voltávamos. O marido voltou primeiro. Ora, talvez... Pois você veio uns anos primeiro, não é? Veio por causa da mãe e eu ainda não estava reformada. Pois também já vamos falar disso, sim. Pois. Mas já de ter sido o quê? Tinha que estar a... Já foi no século XXI? Já foi em 2000 ou ainda foi nos 90? Não, foi em 90. Foi, ainda foi no vento. O meu marido já cá está há mais de quê? Ô marido, então tu viesses com... Agora espera. É 90... Tu viesses com uns 50 e tal anos. Ah, então se já tem 93, vem com 50 e tal, já foi há 40. Perto disso. 30 e tal, 40. Perto disso. Hoje já é uma vida. Pronto, já é uma vida. E na altura você contou-me que veio, pronto, veio porque é a sua terra, a Gramassa, e porque gosta, claro, mas veio também por um motivo em particular, que foi também para, não só para acabar a casa, mas para cuidar de uma pessoa, não é? Para cuidar, para estar próximo da sua mãe, não é? Da minha mãe, pô. Pois, que estava cá, não é? Pô. E que nessa altura, se calhar, já estava doente, ainda não. Mas não, coitada, já não podia quase arranjar comer para comer, não é? Pois. Pois, e você veio também para isso, não é? Pois, é. Também para isso. E depois, nessa altura também, quando veio, ainda com mais força, com mais, quer dizer, ainda com mais força, não, com muita força ainda cultivava aí muito terreno na Gramassa. Quando a gente veio os dois, é que se cultivava. Agora, quando eu vim cá sozinho para estar ao pé da minha mãe, mas aí já não cultivei praticamente nada. Pois, quando a sua Alzira também regressou e estavam cá os dois, é que cultivaram mais. Com certeza. E nessa altura também o cultivo aqui na Gramassa tinha alguma complicação, porque no inverno nevava muito, não é? Dizia-me no outro dia. Antigamente nevava. Agora já há pouco, não é? Agora aqui neva muito menos que antigamente, não é? Caía grandes nevões. Pois que é isso. Mas isso para a agricultura também não era muito bom. Ah, pois não. Também não era muito bom. Mas ainda dava melhor que agora. Mas se calhar dava melhor que agora, porque você também tinha mais força, você e a sua Alzira, não é? Tinham mais força. É. Dava para plantar tudo. Hoje ainda tem aqui uma hortita, já é bom. Agora aqui umas couves. Agora não é nada, praticamente. Ah, então não há. Ainda tem aqui umas couves, as cebolas, as tomates, alface. É o que vai comendo também. É o que se vai comendo. E na altura, quando veio, ainda tinha animais? Também tinha animais? Depois arranjei. Nessa altura arranjei. Não tinha cá, mas arranjei. Que animais tinha? Tinha Fonseca? Cabra. Cabras? Cabras e ovelhas. Também teve ovelhas? É. Mas ordenhava? Era. Eu ordenhava. A sua Alzira que ordenhava, era você? Tanto podia ser eu como eu. Os dois sabiam. Mas fazia, eu tirava o leite para fazer queijo ou para... ou era para vender o leite? Não, era para fazer queijo. Isso era tudo para gasto de casa. A gente não trabalhava. Nunca tirou rendimento dos animais, era tudo para casa, não é? Era tudo para cá. Tem o leite de cabra também? Tinha cabras e ovelhas. Olha, as cabras davam jeito para limpar os montes aqui da Serra do Açor, não era? Pois era. Mas dizem que são mais difíceis de guardar. Na altura não eram. Agora, se lá andasse, é que não podia andar atrás dela. Pois, eu também queria... tipo assim, ainda queria com 94 anos andar atrás de cabras. Mas quantas é que ainda chegou a ter cabras? Ah, poucas. A gente não tinha muito. Aí umas 4 ou 5. Ah, ok. E ovelhas também, umas 4 ou 5? Também era pouco, mais ou menos. Mas onde é que... Tinha aí um estábulo por aqui pela Gramassa, ou tinhas aqui tinha a pé de casa? Tinha umas palheiras aí para a fazenda. Exatamente. É. Sim, e ia fazendo, ia tendo. E mais animais? Também me disse que tinha porcos? Tínhamos porcos. Olha, comia-se melhor carne de porco quando tinha... Pronto, era mais saudável que agora. Ah, pois é. Mas matava? Era você que matava? Era eu que matava. Olha, está a ver. Mas tinha arca já, na altura, ou metia na salgadeira? Era na salgadeira. Não era? Acho que nessa altura não tinha arca. Ah, se estamos a falar, há 30 anos atrás, ali em 1990... Ainda não tinha. Ainda não era toda a gente que tinha, não. Pô. Tinha a salgadeira, não é? Com certeza. E ainda fazia uns presuntos. E galinhas? Tinha galinhas? Galinhas? Tinha, mas era poucas. Pois, você tinha aí uma quinta e tinha lá os animais, não é? Hoje já não pode. Era. Pois, era aqui embaixo. Aqui embaixo era lá em cima, nos gestais lá em cima. Hoje o Tio Fonseca, aqui na Gramassa ainda, aqui na Gramassa ainda há assim pessoas que tenham animais? Ah. Animais, te digo, porcos, galinhas... Coelhos. Porco já não, acho que já não é. Já não há cá que a gente tenha nem porco. O pessoal está mais velho, também fica com menos força, não é? Pois. E agora aparecem tudo a vender. Antigamente não havia. As pessoas tinham de criar para comer. Agora vem aí agora o talho, não é? Já não querem saber de criar. Mas já que se come com, menos, come-se com menos qualidade. Mas era, isso sei eu. Não. Antigamente, se quisessem comer, tinham que criar, não é? Com certeza. E assim é que é. Pois, eram outros tempos sempre também. Sempre sabiam o que comiam. Claro. E assim não, assim... Mas quando diz que vêm cá para vender, é o quê? São carrinhas que vêm cá? Bem. Pois, tanto de carne como de peixe. Pois. Fruta. Mas antes também tinha muitas árvores de fruto, nessa altura, quando cultivava? Tinha, assim, pouco. Ainda tinha a canhada ali, mano. Então, mas nessa altura você diz-me que ainda tinha força, ainda cultivava bastante. Que, o que é que, tirando os animais, depois o que é que cultivava mais? Milho. Ainda se cultivava. E fazia pão. Farinha com milho? Para o pão? Pô. Tu também cozia o pão, ou era aqui a senhora Alzira? É. Ainda cozia umas fornadas de pão. Onde é que era o forno? Mas era um forno, Noti Fonseca, era um forno comunitário, era um forno para todos, ou era não. Seu mesmo? Ah, eu ainda tenho ali. Ainda está em vigor, o que é não serve. Pois, já não há força. Falta a força, não é? Pois. Já que também era um bom hábito cozer pão, não é? Olha, na altura, quando eram crianças, se calhar se não fosse isso... A gente criava. Porque na altura até as próprias refeições eram diferentes, não é? De manhã era logo a adjua. O que é que comia a adjua? Qualquer coisa. Um bocado de queijo. Fazia-se queijo. E olha, não era da adjua, mas da merenda, dizem, com leite, acho que era com leite das ovelhas, se não estou em erro, mas você sabe melhor do que eu, que, pronto, com aquilo que ficava, depois para comer com pão, não é o queijo, é aquilo que ficava do cardo, não é? Do leite coalhado, que se metia... Não é? Era o soro. O soro, exatamente, é isso mesmo. E comia-se logo com o pão. Não, pois... Não, o pão você tinha milho, havia moinhos aqui, não é? Pois. Onde é que você fazia do milho farinha? Como é que se chama? Era um moinho. Pronto, mas esse processo, ou seja, você levava o milho e depois com aquela roda, que pronto, o moinho, era moer o milho, não é? Era moer o milho, pô. Aí o grão para a moega e depois ela lá conseguia arrolar e sair a farinha. E depois com essa farinha cozia pão. Pão, pois, pelo menos não faltava, pois, não é? Nessa altura... Pois não. Pelo menos de pão. Faltava às vezes era o conduto para o pão. Ah, isso às vezes faltava. Mas também... O porco também durava para todo o ano. Pois, só um porco não durava para todo o ano, também havia muita boca para comer. Tinha que se dividir, não é? Olha. É assim. Ia-se fazendo. Mas estava-lhe a dizer, e depois tinha o almoço às 9h30, não é? Na altura o almoço era mais cedo. Porque ao meio-dia, uma, era o jantar. Pois é. E depois a merenda e depois a ceia. Exatamente. E às 9h30, nesse almoço, o que é que costumava comer? Um bocado de presunto ou um bocado de chouriço. Se calhar também feijões, batatas, não? Isso era a refeição normal. Tinha que comer coisas fortes para aguentar o trabalho, não é? Senão o gajo não se aguentava. Pois. Por isso é que há aquele ditado, como é que é? Quem não é para comer também não é para trabalhar. Aí é que é o caso. Mas aqui, porque aqui, na altura aqui, o trabalho era duro. Mas aqui antigamente havia quem comesse bem, mas trabalhar chega de para lá. Mas olha, mas imagino, você estava num grupo, ia trabalhar aí para um serviço qualquer, eram 4 ou 5, imagino. Se você chegasse ali à hora do almoço, pronto, o almoço de antigamente, ali às 9h30, 10, e havia um que, assim, muito esquisito, pegava num bocadito e comia... E comia pouco. Você também lhe dizia, olha, se não comeres, também não vais ter força para trabalhar, não é? Já havia logo. Com certeza. Por isso é que se criou esse ditado, não é? Quem não é para comer... Não é para trabalhar. Não é para trabalhar. Também tinha que se comer bem. E alimentos fortes. As batatas, o feijão. Havia até quem comesse ainda hoje, não é? Há senhores e senhoras que continuam com esses hábitos. Que logo de manhã é um prato de sopa. Eu antigamente também comia, mas agora já não. Há de jua, não é? Sim, já não. Porque ao nascer do sol tinha que estar a trabalhar. Bom, a gente que trabalhava por nossa conta, pois, isso é diferente. E a conta calhava e não era. Não, agora, e se lá tivesse pessoas a contratar a pagas, tinha que lá estar, não é? Pois. Logo. Há quem diga que também comia figos secos com uma aguardente. Ah, pois lá, então não. Quando era aquelas manhãs de inverno. Pois. Mas com aquele frio. Eu também não tinha figueiras, É que não tinha. Tinha castanheiros. Olha. Tinha medronheiros. Olha. Ainda fez a guarda de medronho alguma vez? Acho que fez. Ainda fiz, ainda. Algumas vezes. Nós tínhamos ali, olha, ainda foi uns programas atrás, um programa de rádio, foi ali com um senhor de Rio de Mel, que ainda hoje faz, que ainda hoje faz. Ah, é um bocadinho mais novo que o senhor, mas também já tem, com o Tio Fonseca, mas também já tem uma idade. Lá em Rio de Mel há essa tradição, também mas, há muitos medronheiros. Mas eu, até eu queimasse-me os medronheiros. Pois, no incêndio, não é? Pois, e agora para nascer outra vez? O que é que ele dizia? Que o medronheiro era uma árvore, era a árvore do diabo, porque dá todo o ano. É uma árvore que dá todo o ano. Pronto, e depois ao almoço era também mais comida, não é? Comida forte. O almoço que era. Que, o almoço, o jantar, que era a uma, ou a jantar. Pois. Que era a uma da tarde. E depois era a merenda, a ceia, e também tinham que se deitar cedo, porque no outro dia a seguir. É assim. Histórias de vida. Vidas com histórias. Era uma vida diferente, ó Tio Fonseca, mas você já viu? Aqui um homem em 2021. Que nasceu em 1927, aquilo que já não passou. Desde guerras mundiais até o 25. O 25 de Abril estava lá em Lisboa, não estava? Estava. Olha, foi uma alegria para todos. Pois. Quer dizer, os anos seguintes depois ainda tiveram ali umas coisas menos boas, não é? Mas aqueles dias, meses a seguir ao 25 de Abril havia festa todos os dias em Lisboa. Pois havia. Pelo menos por aquilo que se conta. A gente tinha de trabalhar. O patrão lhe pagava. E estava preso, olha para cá, estava lá preso na Lisnau, que não, nem entrava nem saía. No dia do 25 de Abril? Pois. Pois. O seu patrão lá disse. E tinha uma história também, agora que estava aqui a lembrar-me, por causa de estar a falar do seu patrão, de estar a sair, que houve um dia que contra a vontade dele veio numa... Contra a vontade dele, pronto. Que ele não estava a contar, porque você era preciso para o trabalho, que veio numa excursão no Natal à Gramassa. Olha, conte lá essa história. E eu não queria que eu viesse. Mas eu tenho medo, tenho de ir. Andei a descontar e não vou perder esse dinheiro. E ele depois, epá, mas você comprava um automóvel. E eu disse-lhe, se eu ganhasse tanto que não sou dinheiro, eu também comprava. Claro. Mas eu ganho menos. Se eu tivesse o seu ordenado, não é? Também comprava. Mas lá está, mas na altura havia se calhar excursões lá da Gramassa, de Lisboa para a Gramassa, não é? Porque havia muita gente de cá lá a viver, não é? E em vez de estar a vir cada um no seu transporte, juntavam-se no autocarro e pagavam menos. No autocarro. E você lá veio na mesma, não é? Passar o Natal à Gramassa. É. Olha, e depois também quando começou a fazer a casa, também as férias também eram a trabalhar, não é? As férias cá vinha a passar. Quando andava a trabalhar, pois não, vinha para cá, não era para andar a passear. Um carro. É uma moto. Um motocarro. Pois, aqui não passam carros, não. Não, aqui nas ruas da Gramassa não passam carros, só vai até ali à igreja. É moto. Muito bem. É o Geraldo. Ele é holandês, não é? Holandês. Houve uma vez que parámos ali na associação e que ele disse, que era o único da Gramassa que trabalhava. Disse ele, e por acaso estava a trabalhar o senhor, estava lá a roçar, estava lá com a roçadeira a trabalhar, e ele disse, eu sou a única pessoa da Gramassa que trabalha. também não há de ser bem assim, pensei eu, também não há de ser bem assim. Muito bem, senhor Fonseca, olha, a conversa está boa, mas já estamos a chegar ao final do nosso tempo. Histórias de vida. Vidas com histórias. O Sr. Fonseca, protagonista deste 8º programa, teria certamente muito mais para nos contar. Estamos a falar de quase 100 anos de vida. E há de lá chegar. Ó, Sr. Fonseca, combinamos já aqui, fazer aqui uma grande festa, aqui, não tem que ser aqui em sua casa, na Gramassa, quando for os seus 100 anos. Já só faltam 6 anos. Está bem, está bem. Quando for os seus 100 anos, combinamos aqui, olha, a Rádio Boa Nova também fica convidada para vir cá a essa festa dos 100 anos. Estamos a falar de quase 100 anos de vida, era muito, muito mais para nos contar, não podemos meter tudo só num programa, mas pronto, havemos de continuar a conversar e a saber mais coisas. Felizmente o Sr. Fonseca ainda tem uma boa memória e continua assim, pronto, a andar. Infelizmente já não consegue andar muito bem, não é? Mas olha, pelo menos fica com uma, pelo menos ainda tem de cabeça, ou seja, a nível de saúde mental, ainda tem uma boa memória, ainda se vai lembrando de todas estas coisas. Quero, em nome do CLDS da Oliveira do Hospital, quero agradecer-lhe a disponibilidade em participar connosco nesta iniciativa. Agradecer também à Sra. Alzira por nos ter recebido e por nos ter feito companhia, pela hospitalidade e simpatia. Quero dar aqui em primeira mão que no passado dia 2 de outubro o Sr. Fonseca e a Sra. Alzira comemoraram 67 anos de casados, quase uma vida juntos, e é também de salientar este facto. Muitos parabéns aos dois. E o Sr. Fonseca, como falávamos, com 93 anos, tem mobilidade muito reduzida, o que impede quase de sair da sua residência. É muito difícil sair daqui, até pelas próprias características da localidade da Carvalha, que é tudo a subir ou a descer, não é? E não é fácil. Foi também por isto que tivemos imenso gosto em levar um pouco da sua história de vida aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Tivemos imenso gosto em dar-lhe voz, em fazer com que se sinta útil, em sentir que o que viveu e sabe é importante. Quanto a nós, CLDS 4G, iremos continuar no terreno com as nossas ações de combate ao isolamento social das populações mais idosas do nosso concelho. Sigam-nos através das nossas redes sociais. O programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias volta em novembro com outros protagonistas, novas histórias. Muito bom dia a todos e a todas as ouvintes. Ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.